A região sintoniza. ZYL231, 1490 kHz. Onda Viva. Modulando em onda média para mais de 1 milhão de ouvintes. Rádio Onda Viva AM, Araguari, Minas Gerais. A Onda Viva é o povo, e o povo é a Onda Viva. Natal Black da Loja Gigantão, ofertas de verdade. No Natal Black da Loja Gigantão, você vai encontrar produtos com preço bem baixinhos. Não perca tempo, venha nos visitar e aproveitar as ofertas do Natal Black da Loja Gigantão. Duas lojas em Araguari, Avenida Bahia 375 ou Avenida Senador Melo Viana 186. Ou compre pelo site www.lojasgigantão.com.br. Os apartamentos do Torres do Bela foram 100% vendidos. As casas do Cidade Jardim também. 100% vendidas em tempo recorde. Agora, a Pisolato Construtora está prestes a lançar mais um empreendimento de sucesso em Araguari. Faça seu cadastro. 34988177237 WhatsApp. Ou confira maiores detalhes em nossas redes sociais. @GrupoPisolato. Pisolato Construtora, excelência em construir sonhos. Simulações condicionadas às avaliações da Caixa Econômica Federal. Alô, ouvintes da Onda Viva. Eu sou Rogério Muniz, de segunda a sexta-feira, no 1490. A Cidade é Nossa. Programa A Cidade é Nossa. A Cidade é Nossa. Programa A Cidade é Nossa. Notícias, horóscopos, entrevistas, músicas e a sua participação. Vem comigo na melhor programação da manhã do seu rádio, de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, programa A Cidade é Nossa. Aqui na Onda Viva 1490. Dia e noite, noite e dia, a gente adora te fazer companhia. Rádio Onda Viva. Onda Viva.